Eu entendo que o meu rap tem uma função. Ele é a cultura da periferia. É a lei de música, é uma militância. Nós temos um compromisso mesmo, continuar a brigar. Você não se reconhece ouvindo uma música porque você não vê a sua realidade muitas vezes ali. Tem alguns que fazem esse papel e tem outros que não. É a música de postura, é a música que manda o papo reto e bate de frente mesmo. Toca o beat criminoso que faz vilão sorrir, que faz os mentirosos sumir. Meu verso é afiado igual navalha de barbeiro, cabeças vão rolar. E o fake vai primeiro. Toca o beat criminoso que faz vilão sorrir, que faz os mentirosos sumir. Meu verso é afiado igual navalha de barbeiro, cabeças vão rolar. E o fake vai primeiro. Desce pesadelo, pique terrorista mesmo dos boom bap. Clássico destilando veneno, não vai passar batido, seu mi, nós estamos vendo. Já fecharam sua conta e aqui cê tá devendo. Cê veio pra cobrar e voltou de recorrendo. Brabão, igual marido manso no sereno. Sorte dele que esses tipo não altera minha conduta. Faz escândalo, depois chorando vem pedir desculpa. Mantenho minha postura, minha história, meu legado. Libertei mais criminoso que qualquer advogado. Enquanto cês achar que o hype é o que eu preciso. Sou 13 no jardim ganhando voto de indeciso. A rua é minha fé, o rap é minha ciência. Mas desculpa que hoje eu tô sem paciência. Não sou dono de nada, mas aqui eu tenho tudo. Apenas um da sul, é poucas e tom. Vai tomar no... O rap tem o compromisso de falar dos problemas sociais, das coisas. Eu falo até hoje, o que eu prometo é luta. Rap é a música da liberdade, da instrução. A gente ainda tem aqui um hip hop raiz. Se a verdade tem um dono, não sou eu. O futuro é nosso, mas só quem sabe é Deus. Segura seu refrão enquanto eu seguro o meu. Porque sua comanda de vacilo por aqui já preencheu. Se a verdade tem um dono, não sou eu. O futuro é nosso, mas só quem sabe é Deus. Segura seu refrão enquanto eu seguro o meu. Porque sua comanda de vacilo por aqui já preencheu. Vem que meu divã não cabe em van filosofia. Volta agora e vai maratonar a sintonia. Falou na gíria, perdeu dignidade. Aprendeu que é resumo assistindo Irmandade. Pra ser sincero, nem escuto o que cê canta hoje em dia. Só tem bunda lelê na hipocrisia. Critica a nova escola que faz clipe com champanhe. Mas com a porra do seu rap não ajudou a própria mãe. Cê escolheu o lado errado. Bateu de frente com 11 e 13, tá sem freio. Cê tá ferrado. Cura pra emocionado, aqui fica calado. Galho podre, nós arranca no machado. O sonho de bandido é parar fazendo a boa. E eu já vi vagabundo imaginar sorrindo à toa. Enquanto Zé Povinho trabalhador quer ser bandido, chama os cria só pra debater comigo. Toca o beat criminoso que faz vilão sorrir, que faz os mentirosos sumir. Meu verso é afiado igual navalha de barbeiro, cabeças vão rolar. E o fake vai primeiro. Toca o beat criminoso que faz vilão sorrir, que faz os mentirosos sumir. Meu verso é afiado igual navalha de barbeiro, cabeças vão rolar. E o fake vai primeiro. Não vou ficar parado vendo o tempo passar. Prepara o coração, cê vai escutar. Sozinho cês não aguentam, é tudo comigo. Na profissão perigo. Vê se não vacila. Presta atenção. Adrenalina em alta tensão. Presta atenção no que cês falam. Agora eu quero ver cê pular nessa bala.